certo? E vamos transmitir. E aí, galera, começa agora mais uma edição do Que O Der Podcast, primeira edição de 2026, nossa edição 267. Eu sou o Lula Júnior, estou aqui mais uma vez com o Carlinho Neto. Júnior. Saudações. Eu estou aqui também com a Rafaela. Boa noite, pessoal. Teve um eco do Carrilho, ele foi... Que coisa. Não sei. Que ele mandou um saudações e depois ele mandou baixinho. Saudações. Não foi isso, não. Tá bom. Também eu tô aqui com o Wesley. Olá, feliz 2026 pra vocês. E nosso convidado, Luke Lucas, que escolheu o tema, inclusive. De novo. E eu? Esse tema terrível, horroroso. A cara de quem escolheu. Que é isso? Eita! Luke, você tá bem? Eita! Tá legal? Tá tudo tomei bom. A porrada aqui logo no começo do ano. Amizade! Louco, bicho! Sabe o que é pior? A piada veio à minha cabeça. Eu parei por 2 segundos e pensei, eu vou fazer essa piada? Eu vou fazer essa piada. E eu fiz. Então foi consciente, Luke, a piada. Mas enfim, né? Deixando isso de lado, deixando ofensas de lado, estou brincando aí. Vamos falar sobre animes antigos, né? Porque você tem que entender que esses animes são maiores de idade, né? Então, enfim, a gente vai falar daqui a pouco do tema do podcast, mas primeiro a gente vai ler comentários da última edição de 2025. Então vamos ler lá aquela edição que tinha... acho que a Rafa não participou, né? Na última. Não, eu não participei. Porque eu não tinha anime. Eu não terminei até agora os animes da temporada passada. Você não se lembra, Vilásio, que quem leu os próximos edições que eu dei foi o Wesley? Wesley tentando roubar seu trabalho, Rafa. Olha não, aí! Você forçou ele a ler a edição, é diferente. Mas aí o podcast atrasou um dia. Mas aí o podcast atrasou um dia porque alguém dormiu demais. Ai, foi mal. 2026 é o ano da violência, é isso que eu tô vendo. Exatamente. Porra, acabaram de invadir o país aqui do lado, Luke, nesse final de semana. Porra, nem pra esperar ser na semana, os caras foram fazer no sábado, porra. Mas enfim, vamos lá, pessoal, vamos ler comentários, né? Então, comentário aqui do Smimer. Que começou falando. One Dance, sim, se passa num cenário pós-apocalíptico. Me lembra muito Cuiabá e meados dos anos 2000, onde não portava o local, adolescentes se encontravam e começavam a disputar o que por aqui foi chamado de Rebolation, que mais tarde, ainda na década de 2000, veio a se popularizar como Free Step. Jovens e adolescentes dançando ferrenhamente em duplas ou duelos que ocorriam em qualquer lugar oportuno onde usavam seus Discman enquanto alguém filmava com alguma TechPix a 480p. As antigas brigas escolares na porta da escola com socos, chutes e muito pouco sangue, emocionantes como o filme Te Pego Lá Fora, reprisado milhares de vezes na sessão da tarde, foram sendo substituídas por adolescentes competindo para ver quem dançava melhor na porta das escolas. Esse anime só chegou 2 décadas atrasado, pelo menos. Seria melhor ter ido ver episódio de Gekkei Daime. Fica aqui a minha indignação. O 3D é o menos pior disso tudo. E não... É isso aí? Memória de guerra, tá? Tipo... Memória de guerra. Eu vivi isso aí na escola, viu? Eu vivi isso aí na escola pra caramba. Eram os passinhos lá que tinha. Eu tava vendo isso ontem, é muito bom. Meu Deus. Eu não vivi essa época na escola. Mas vamos lá. E não, Deku não virou Batman. O autor tem claramente uma tara pelo Iron Man. Fez até a maletinha uniforme do Iron Man 2. E detalhe, Deku virou um Iron Man medíocre. apesar de autores insistir na ideia de colocar ele acima do Bakugou no ranking de heróis do mangá. É, para mim, o final é uma sucessão de erros onde despreza mesmo o personagem que ele criou lá no começo. Eu, na minha fanfic, consertaria fácil esse problema. Começou a frase com eu na minha fanfic. Eu na minha fanfic. Ué, eu posso fazer uma fanfic. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai chegar. Manteria o Deku solteiro e a Uraraka seguindo a vida dela, porque são o poder do OFA. Zero FA, não sei. Com alguma adversidade nova que demandaria tal feito. Afinal, assim como o All Might, o Midoriya é a essência do sonho de alguém de não ter apenas superpoderes, mas de ser um herói. Plus Pro Lemion, que seria ainda o herói número 1 do meu ranking. Enfim, foi bacana a jornada, já o final uma merda. Eu discordo, gosto bastante do final, mas achei divertidíssimo a sua fanfic. O Deku. Deku de ferro me pega. Só me defender. Eu falei do Batman, porque eu falava que o Deku devia ser o Batman lá no começo, no começo da série, no começo do mangá, e aí depois no começo do anime, que eu preferia que ele fosse um herói que não tinha poderes e ainda assim, por causa da inteligência, conseguia resolver os problemas. Eu sei que sim, ele fica mais parecido, não é nem com o de ferro, mas com o Metal Man do Dispatch, porque ele não tem dinheiro, né? Mas, é... Foi, tá de pra, foi de propósito. Foi de propósito quando eu falo que é o Batman. Exatamente. Assim, o Deku de ferro, se ficar na frente do Bakugou, faz total sentido. Porque o Bakugou é um animal, ele não sabe se comunicar, ele é maluco, né? Ele xinga as pessoas, não tem como votar a favor do... E sobre a batalha de dança, me lembrou muito o vídeo dos cybergóticos embaixo da ponte. Esse clássico do YouTube. Fiquei imaginando a luta dos cybergóticos contra o pessoal aí de Curitiba. Desenterrou essa, parabéns. Eu penso todos os dias no vídeo dos cybergóticos. É Cuiabá, tá? Não Curitiba. Cuiabá, Curitiba, é tudo com cu, Deku, de ferro. Ei, não tem cu no Curitiba. Mas tem cu em Curitiba. Meu Deus. E Cuiabá também. E no cu do Deku? Tem cu, pô. Só que é cu com K e não com C. Que culpa mas tem? Tá. Culpa. Deku de ferro me pegou também. Eu só admito que é confuso, Deku de ferro. Ué, é isso. Ele é o Deku de ferro. Jesus amado, o que tá vendo aqui? É alguma coisa, Carlene. Bom demais. Enfim, é isso. Obrigado, Smimer, pelo comentário. Vamos lá. É, comentário e talvez algum tipo de pedido de ajuda, né? Pelo passado que teve. Mas obrigado aí. Vamos lá com o próximo comentário lá no Anime Coach. Então, Rafa, por favor. Vamos lá, né? Comentário da escritora. Saudações para um final de temporada de outubro de 2025 ao Kyodai Podcast. Bem, papo reto. Foi uma boa temporada. Só não foi excepcional. A de verão ganha de lambuja. Assisti 10 animes, sendo que tirando do Tojima, que é esse Kamen Rider, que vai ficar, vai continuar, né? O resto já foi finalizado. Indo para as continuações... que nenhuma vai entrar no meu top 3. Todemon Skill e Irama Meio 2024 foram bem, enquanto Kakuryo foi uma surpresa pela sua volta, e mesmo lembrando pouca coisa da primeira temporada, pelo menos, lá estava um dos mascotes mais fofinhos que tive contato nos animes, que continuou fofinho e dando as prévias dos episódios, meu caro Chip. Agora sim, só que não vamos às missões honrosas. A cota de Isekais veio com o Isekai do coletor de... Isekai do coletor de materiais e seu simpático dragãozinho Bi, mascote da temporada, se tirar o Sui da equação. Foi bem. O da Lufas também é que terá a segunda temporada da Lufas? Da Lufas? Tá. A da Lufas... Isekai da Lufas, eu acho. Eu não sei qual é o Isekai da Lufas, mas tudo bem. A da Lufas também, e que terá a segunda temporada. Idem. Já do pai herói, Tá, então temos um Isekai do pai do herói. É, da mãe espírito e da filha reencarnada. Ah, eu sei qual é. Tá, é, foi simpático. E o foco ser mais da família da nossa reencarnada da vez deu um charme único. Certo, mesmo com os clichês. Fechando com o Kimi Tokoete Koininaru, que foi simpático desde que comprou essa ideia de casar ser uma humana com um homem fera, até que agradou a proposta. Tá. Tá. Ah, sim, sim, já sei qual é também. Já tava aqui, meu Deus, que qual é esse? Top 3. Começa com Tojima, Tozumaru, Akame, Raidani, Naritai. Foi uma grata surpresa, afinal, ver um bando de malucos que almejam ser Raiders e ainda fazem com consistência está sendo divertido. Em segundo, Sanda, ah, o do Papai Noel, e minha volta das produções do Saisaru, o único anime que vi deles foi Devilman Crybaby. Eita, que tenho ressalvas quanto ao estilo da animação usado. Tá. Que foi muito bom, e fechando com o primeiro colocado, Saigoni Hitotsu dake o negai shimeto yoroshiki desu. Quase não sai. Deixa eu cá. Ou como poderia explicar o anime da princesa da porrada? Scarlet! Sim! Scarlet! De verdade, se teve uma protagonista que ganhou minha atenção, foi justamente nossa cara Scarlet, que resolve suas desavenças na pancadaria sem limites. Bem, é isso. Se cuidem. Um feliz 2026 para todos. Aí e até mais. Feliz Natal e feliz Ano Novo. É, feliz escritora. Ano Novo, escritora. Eu já vi um anime que provavelmente vai aparecer na sua lista de obras que você gostou de janeiro e eu dropei no primeiro episódio. Aê! Meu Deus. Que é o Amizade é uma coisa linda, que cara. Que é o Sentenciado para Ser Herói. Ah, o To Be Hero, né? Sentenciado to Be Hero, não é isso, é, né? É, uh-huh. Ele teve vários... Que foi uma hora e 58. Ele... Não, foi 58. É só 58. Não é uma hora e 58, tá. Não. Ele teve 58 minutos de opção para tentar fazer alguma coisa diferente e todas as escolhas foram as mesmas que eu... Qualquer pessoa que viu 3 ICKs saber exatamente o que ele ia escolher. Mas tudo oh, bem. Meu Deus! Escravidão, estupro e o que mas, mais? Não, não tem escravo. Assim, tem, né? Porque agora ele meio que é um escravo escravidão, de... Estupro, agora ele é meio que um escravo de ser herói. Não teve nenhum estupro, pelo menos, né? Mas ele... foi enganado de forma idiota, como é óbvio. Por algum motivo, ele odeia o que ele faz, mas ele continua fazendo porque ele é um herói, então ele tem que ser herói. Apesar de o colega do lado dele, que também foi sentenciado a ser um herói, ele só tá roubando as coisas à vontade, porque ele não tá nem aí pra nada. Enfim, tem um monte de coisas, mas eu vou deixar pra lá, eu não tô muito afim de criticar não, porque talvez ele ainda seja o menino da Cal, mesmo eu tendo dropado ele, e aí vou ter que ver junto com a galera aí, toda semana. Nossa, eu me recuso, tá? E eu mas, nem tô mais indo na Cal, mas eu me recuso. Não tava na sua lista? Não tava na minha lista. Não tá bom, na minha então. Lista. Então tá. Ué, como assim? Vocês consideraram como se estivesse na minha lista? Não. É só que ah, era, tá. Era o que saiu. Que ah, tá bom. Não, beleza. Eu estou sabendo agora que você não está na Cal, mas tudo bem. Não, é porque eu faltei as últimas, sei lá, 4 semanas, né? Não, não sei, então... Tamo aí. A gente vai começar agora, né, na outra temporada. Mas, sim, enfim, sim, tô ligando. É isso. É, e assim, de boa quem gosta, tá, da série. Tem coisas lá que eu entendo perfeitamente quem vai gostar, tá? É só que eu não curto mais. Eu tenho que terminar de Hero X, isso sim. Talvez deva mesmo. Mas é isso. Obrigado aí. Gosto muito de Tojima Tozaburo, só pra deixar claro. Né? Os outros dois eu não vi. E vamos para o tema dessa edição. Quem não pergunte, Bela, você não vai ler mais enquete? Porque no cast passado você ah, não tá, enquete, verdade. Enquete, desculpa. Desculpa, pessoal. É que é segunda-feira já voltou com tudo, assim, começa a segunda-feira do ano. Vamos lá. Então, eu não vi. Eu li anterior, não? Tem certeza não, que eu não. No cast passado você não leu, absoluto. Escutei o cast cabo a rabo. Não leu, não. Tá bom, então eu vou ler duas últimas enquetes. Então, na enquete anterior, que a gente falou sobre família, eu tinha perguntado, que família dos animes você sentiu mais falta nesse podcast? Então eu coloquei 4 animes que falam sobre família, né? E perguntei que sentiu faz falta, né? Os animes eram o Chouten Kazoku, Tonari no Yamada-san, o Zag Drop e Spy Family. E quem teve mais votos foi o Zag Drop, né? Olha aí! Eu achei que Spy Family ia ganhar. Foram poucos votos, né? Mas mesmo assim... já na última edição eu perguntei qual estreia de outono você mais gostou. Coloquei 4 animes que a gente não tinha falado. Inclusive Tojima Tanzaburo, tá aqui, né? Yano-kun no Futsu no Ribi, Tojima, Sanda e Sanen Zegumi Gimpachi Sensei. Eu acho que ninguém viu Gimpachi Sensei porque não tá nos streams, né? Eu tenho que dar um jeito de achar, inclusive, depois. Mas quem ganhou foi Yano-kun. Yano-kun no Futsu no Ribi. Olha aí! Olha aí! Segundo lugar, o Tojima, e em terceiro, o Sanda. Uhum. E para o próximo cast, já aproveitando o tema aí, eu estou perguntando qual desses animes de 2006 você mais gosta. Então coloquem aí nos comentários. As opções são Hellsing Ultimate, Nana, NHK Nyokuso e Death Note. Tá? Uhum. É isso. Agora sim, vamos ao tema dessa edição. Aqui, essa imagem nova que o Carleiro fez. Lucas, explica aí, qual que é o tema da edição? O tema é a gente pensar que a gente tá velho, né? Tamo velho. A gente tá velho, tá habituoso. Não, não é pensar, é assumir. Eu mais ou menos comecei a ver, pegar anime pra ver mesmo em 2006, né? Eu vi alguns animes anteriores. Eu vi Naruto, né? Que acho que é o normal, assim, da minha geração ter começado por Naruto, One Piece, Bleach, né? Você não conhece. Mas os animes. Né? Animes mais esquisitos, né? Os mais diferentões eu comecei a ver em 2006. E imagino que para a geração atual, né, pegar anime de 2006 para assistir seria o mesmo que a gente naquela época começou a ver anime pegasse anime de 86, né? Então é meio maluco pensar isso. Porque 86 parece muito tempo, né? Parece que daquela época, 2006 para 86, parecia pré-história, né? Sabe que anime de 86 a gente viu? Dragon Ball. É isso aí. Imaginar que para muita gente pode ser pré-história os animes que a gente vai falar hoje, né? E são muitos animes que guiaram o meu caráter de otaku. Muitos dos animes que tem aqui. Então, é só divertido jogar nossa velhice na cara dos outros, né? Ou na nossa própria cara também. Não me importa tanto. Enfim, né? A gente vai falar então de animes de 2006, como o Luke falou. Cada um escolheu um anime de 2006. Depois a gente pode fazer uma lista de outros animes de 2006 que a gente gosta. Ou não gosta, né? Também pode falar mal. Então, vamos começar pela Rafaela, por favor. Então, pessoal, eu estou com enxaqueca, então só avisando que eu vou ficar aqui só pra falar do meu anime. Sim, eu só vou falar do meu anime e vou me embora. Olha que coisa. Como se eu não já fosse embora cedo todos os podcasts. Sim, vamos lá. 2006! Não foi o ano que eu comecei a assistir animes na internet, foi 2008, né? Então tem 2 anos antes. Mas tem muitos animes ao qual eu assisti fora de temporada, né? Death Note é um deles, com certeza, que está dentro da enquete. Mas o anime que eu escolhi é um anime que eu gostava muito na época, né, que se passou. Eu acho que vi ele todo depois, né, em maratona, quando ele já tinha sido concluído, ou não. Pode ser que ele tivesse ainda em andamento, porque ele é um anime de 103 episódios, né? Na época que eu ainda tinha coragem de começar um anime com 100 episódios, né? Naquela época... E ele termina em aberto. Ele é bom, mas você... Tá. Uhum. Eu gosto dele. Eu legendei ele. Mas não meu terminei. Deus, nossa, Vilásio, velho. 2006 eu era de fanzume, pessoal. Ai, caralho. Sim, o anime que eu estou falando é The Gray Man, certo? Ele é um anime baseado no mangá da Shonen Jump, que basicamente só dar esse contexto, a autora do mangá pegou uma doença muito séria e ela não conseguiu basicamente terminar o mangá. E eu tenho todos os volumes que foram lançados no Brasil, se não me engano ela lançou até o 25. Ele até mudou de revista, ele saiu da Shonen Jump para ir para Shonen Young para poder dar mais tempo para ela conseguir fazer os capítulos, né? Porque semanal é uma correria desgraçada. Eu não sei como é que os autores de mangá conseguem entregar capítulo semanal. E aí ela foi para Young para poder ter o capítulo mensal e ela ter mais tempo, mas mesmo assim ela não conseguiu dar vazão, vamos dizer assim. Então o mangá está em hiatos. Desde então, ele é um mangá com o final aberto, tá, galera? Desculpa aí. Mas, até onde eu vi, né? Eu gostava. Pena, né? Que a gente não teve um final até hoje. Certo? Vamos lá. The Gray Man é um mangá e anime sobrenatural, que é um dos gêneros que eu mais gosto. Nós temos um protagonista que é o Alan Walker. Esse cara... ele luta contra máquinas construídas, literal, são máquinas mesmo, chamadas Akumas. Essas máquinas pegam espíritos de pessoas que já morreram, aprisionam eles, o que impede que essas pessoas vão para a luz, né? De fato, terminem suas vidas. Dentro dessa máquina, e essa máquina, ela tem uma consciência própria, onde ela destrói tudo que passa e tananã. E aí a gente tem o Maximilian. Eu vou ter que abrir, desculpa gente, eu não abri o mal do The Gray Man, eu vou ter que abrir ele agora. Eu acabo de descobrir que eu não lembrava nada de The Gray Man. Ah, normal. Eu também não lembrava de nada, eu tive que ler a sinopse. Nath, enquanto você abre a sinopse aí, eu queria relatar minha experiência com o The Gray Man. Diga. Que é, eu convenci a mim mesmo que o nome desse anime era Dr. Gray Man. Dr. Gray Man. Eu não duvido. Eu achava que era sobre medicina. E muita eu gente chamava o Dr. Gray Man. Muita gente chamava Dr. Gray Man. Não sei por que The Gray Man virou Dr. Gray Man na minha cabeça. Ah, isso. É porque é isso aí, né? Bom, eu abri... Tem cara de médico aí. É porque eles usam roupa... É porque o menino tem cabelo branco, tá ligado? Aí ele usa luva e casaco, aí tem cara de médico. E a roupa de médico da peste. Meu Deus. E a roupa de médico da peste, né? Preta. Não, de fato. Daqui a pouco ele tá usando aqueles bicos também na boca. Foda, né? Sim, eles lutam contra um cara enigmático chamado Millennial Earth, sabe assim? Que, sei lá, deve ser um demônio. Deve ser um chupacabra. Não sei que porra ele é. É o maior Akuma de todos os... Ele é o vilão, certo? Ele é um cara gordinho e ele que cria todas essas máquinas Akumas, tananã, pra destruir a Terra. E eu não me lembro qual é o motivo principal dele estar fazendo isso, mas ele faz. É porque é que ele é o que pro Demon Slayer hoje é o Michael Jackson lá. Sim, é isso mesmo. Inclusive tem os carinhas mais fortes. Tem o Michael fortes. Jackson no Demon Slayer. Só que no... Exatamente, é isso que eu tô falando. Em 2006, sim. Não era o vilão não parecia com o Michael Jackson. Só isso. Sim, de fato. Que detalhe importante. Sim, de qualquer forma, né? Voltando pra cá. Ele cria essas máquinas e existe uma família, que é a família... dos descendentes de Noé, que fazem conjunto, estão pactuadas junto com esse cara para destruir o planeta, os Noahs, né, como são chamados. E aí, tá, esses exorcistas, né, o Alan, ele vai se juntar à Ordem Negra, a Black Order, a Ordem Negra, que é um conjunto de exorcistas que lutam contra esses Akumas. E para eles lutarem contra esses Akumas, eles precisam de armas que são anti-Akumas, chamadas Inocência, certo? E essas armas, elas podem tomar formas diferentes. Elas podem ser armas que são objetos, e elas também podem ser partes do corpo da pessoa do exorcista. Que é o caso do Allen. No caso dele, o braço esquerdo ou direito, não lembro qual é o braço, mas o braço dele é a arma, certo? Existem outros exorcistas que possuem armas dentro do corpo. Tem um deles que é um vampiro, então os dentes dele são as armas, né? Ele precisa atacar com os dentes ou com as unhas, eu não me lembro agora do jeito que é. É o Crowley, tô olhando aqui no mal, tá, gente? E tal. Então, existem exorcistas que têm as armas no próprio corpo e tem exorcistas que têm armas que são objetos, que pode ser um martelo, pode ser um skate, pode ser uma bota, pode ser várias coisas, certo? E, bom, em resumo da ópera, é isso, assim. O Allen, ele é um adolescente de, sei lá, 15 anos, não sei, e ele foi treinado desde muito novo pelo General Cross. E aí, o começo do anime é que o General Cross sumiu. Ninguém sabe onde ele está. E o Allen está procurando o General Cross. Afinal de contas, ele foi o mestre dele. E também está tentando achar a Ordem Negra para poder ele finalmente ser oficializado como exorcista. Né? E depois aí, ele consegue achar lá e tal. E começam as brigas com todos esses akumas das diversas formas possíveis e inimagináveis que vocês possam pensar. Ele é um anime de, como eu já falei antes, 103 episódios. A nota dele no MAL é 8, o que quer dizer, para as pessoas que votaram nele no MAL, ele é um bom anime, olha só que coisa. E ele tem uma continuação direta, que é o de Greyman Hollow, que foi em 2016? Deixa eu tomar até, né? Deixa eu só olhar aqui. 2016, sim, pronto. Que tem 13 depois. Episódios, exatamente, 10 anos depois. O anime inicial, né, o de 2006, ele cobre os 158 capítulos do mangá. Eu acho que... Peraí, tem aqui. Pronto. 158 capítulos, cobre os 16 primeiros volumes. E como eu falei pra vocês, tem 25. Então tem uma parte, que lógico, né, foi pro anime seguinte, né, o Halloween em 2016. Mas tem uma parte do mangá que simplesmente não foi feita ainda, principalmente porque não faz sentido fazer, já que não tem final, né? E tal. Vai que um dia. Não sei. Era uma época diferente, né? Uma época raiz, que os mangás não terminavam. Por exemplo, mesmo ano que seu Nana, inclusive. Meu Deus do céu. Maravilha. Maravilha. Ah, pronto, ó, eu já olhei aqui no MAL, né, ele vai do, o de Greyman Hollow vai do 165 ao 208, né, o capítulo, que é do volume 17 até o volume 23, então temos tipo, dois volumes que não foram feitos em anime, e eu acho que faz total sentido, porque dois volumes não é suficiente, né, um dia, quem sabe, ele volta. Nunca saberemos. Um dia que. Vai sim, vai sim. Vai, vai, vai, vai. Tenho fé na Maria do Café. Bom, é isso. E comentários. Pode... Eu tenho uma experiência com o de Greyman pra relatar também. Que é o seguinte, eu fui começar a ver esse anime, acho que era em 2014, 15, alguma coisa assim. E eu fui ver ele na TV, né? E aí é um anime extremamente escuro, eu não consegui enxergar nada, e eu fiquei desistindo. Eu nunca continuei, mas eu tava gostando, aí eu desisti. Eu dropei ele, porque estão sendo 3 episódios e não vai acabar a história, então eu dropei. Ele não vai acabar. Mas eu gostava dos personagens, gostava do protagonista, gostava da Hinari, gostava do outro carinha lá, que é tipo protótipo de personagem... Ed de anime padrão. O Kanda? É porque era Lina Lee, né? Ou Urina Lee, tanto faz. E o Kanda é o cara de. Que tinha uma espada samurai, que tinha o cabelo azul, que prendia em cima. E ele é Edzinho, né? Todo mundo é Ed nesse anime, de certa forma, né? De certa forma. É um anime muito pra galera que gostava de vestir preto na época. Tá bom, eu era emo nessa época, então. Mentira, essa não era a época emo ainda. Por que será? Era, era sim, hein? Então, era a época emo? Era pronto, então eu era emo sim. Então era Death Note foi a coisa mais emo da época. Death Note é mesmo ano. É o obra máxima emo de todos. Olha, só pra dizer, de Greyman saiu no mesmo ano que... na mesma temporada que Black Lagoon, Black Blood Brothers, o pessoal gostava de Black, né? Dos Death Note, Pulsor Hinkin, né? Também é muito daquele que não deve ser lembrado. Code Geass, né? Obviamente. E Katekyo Ritmo Reborn e Kikaichi, né? Então, quase não teve anime de ação nessa... Nessa época, realmente tinha muito anime de ação cumprido sem eles cortarem no meio, que nem hoje em dia, né? Que eles fazem split cool. Ah, prefiro split cool. Mas, inclusive, né, nessa época era tudo direto. Inclusive, o Shijou Saikyo no Dente Quente, tinha esquecido dele. Enfim. Vamos ver isso aí. É isso. Então, vamos... Quem... Rafa, você vai querer poder dizer aí quais as próximas edições ou... Não. Sim, irei. Não, primeiro de tudo, eu vou fazer as minhas recomendações agora, por causa que eu não vou estar aqui depois. Okay. Animes que saíram de 2006, que eu gosto muito, é Oran, Koku High School, Hostobu, né? Exceptholic. Air Gear, inclusive Air Gear, eu acho que foi um dos primeiros que eu vi online, inclusive. Ghost Hunt, Black Lagoon, que o Vlad já comentou, e Princess Princess. Gosto bastante dos ginger venda da vida. Certo? Essas são as minhas recomendações, todos muito legais, tá? Beijo, belica. Aí, vamos para os próximos temas. Dia 19 de janeiro de 2026, KP 268, análise inicial da temporada de janeiro, de que a qual eu não vi nenhum anime ainda, mas tá só começando. Vamos para a próxima. 2 de fevereiro! KP 269, Golden Apple, que eu ainda não comecei a preencher a planilha, mas vai dar certo no final. Tudo bom? Dia 16 de fevereiro, KP 270, tema sugerido pelo Carlírio, que o Carlírio ainda não escolheu, mas ele tem tempo. Dia 2 de março, animes com jogos de tabuleiro ou card games. Mais um tema meu que foi escolhido aí na enquete e tal, e eu vou escolher Ricardo Nogô, já é meu, tá? Dia 16 de março, KP272, tema sugerido pelo Evilásio, que tem tempo de sugerir, né? Fica à vontade. E dia 30 de março, KP273, análise final da temporada de janeiro de 2026. Esses são... esses próximos temas. Obrigado. Ok. Então. Eu percebi que o Vilado nem trocou a imagem do tema. Ah, desculpe. Pior que eu botei aqui certinho, esqueci. Tá aí, ó. Essa imagem aí, pessoal, vocês vão ver por pouquinho tempo, mas tá aí. enfim, então, esses são os temas. Aí, eu tava olhando aqui, escolhendo os meus aninhos que eu vou falar no final. Eu me confundi. Uhum. Mas tudo bem. Então, Rafa, quem que vai ser o próximo? O próximo vai ser Wesley. Pode ir, Wesley. E eu vou indo nessa, galera. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá. Falar do animezinho que eu escolhi de 2006. Eu acho que, diferente de vocês, eu comecei a ver anime muito depois. Então, eu comecei a me interessar pelos animes mais antigos. Lá por meados de 2014, 15 mesmo. Quando eu ia na Lan House baixar anime pro meu computador lá em casa. Eu sinto mal dele falar que é os animes mais antigos. Tudo bem. É, sim. Não são tão antigos assim, eu não considero tão antigos assim, né? Mas eles são, assim, em comparação a quando eu comecei a assistir, né? Eles já só são um pouquinho mais antigos. Só velhos. Só velhos. E o anime que eu escolhi é um animezinho Slice of Life, Yashikei, bem tranquilo. Eu acho que ele é um dos grandes expoentes, assim, desse estilo de anime, assim. Pelo menos as pessoas... Como? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Ele foi um dos mais conhecidos, assim, na época, né? Hoje em dia não se fala tanto, mas eu gosto de recomendar ele sempre para as pessoas, quando as pessoas estão assistindo alguns animes mais recentes, tipo Eurocamp... Ou esses animes escolares com garotinhas, essas coisas assim, eu acho interessante passar esse anime, porque ele tem uma vibe bem interessante. E aí o que eu escolhi foi a segunda temporada, que é do anime Aria, Que a primeira temporada se chama Area the Animation e essa segunda se chama Area the Natural. E aí meio que essa história é adaptada de um mangá, né? Então meio que se tornou uma franquia. Se eu não me engano, teve 3 temporadas, alguns OVAs e filme. Ou 4 temporadas, não lembro exatamente. É, em resumo, assim, a história, a gente acompanha a Kari, que ela é uma aprendiz de uma prima Undine. É, e o que, que é Undine? O que seria uma Undine, né? É, você deve estar se perguntando, né? É, de alguma forma é uma... Vamos lá, mas, o que é uma Undine? Então, né? É um sumo de Final Fantasy. É uma gondoleira, né? Ela é aprendiz de uma guia gondoleira, assim. É, e o que, que são gondoleiras? Vamos lá, né? São pessoas que trabalham com barcos em Veneza, na Itália. Na verdade, eram gondoleiros, né? Eu descobri isso recentemente, que até 2009 eram só gondoleiros. E aí passou até a primeira gondoleira em 2009, assim, a mulher. Ah, agora gondoleira é boa. Não dá. Como? E o mais incrível que no anime que as gondoleiras são só mulheres, né? As gondoleiras são todas mulheres. É a cultura Yoki. Chegou a cultura Yoki. É isso. Enfim. Só que aí esse anime, ele não se passa em Veneza na Itália, né? Ele se passa numa versão alternativa de Veneza. E um planeta... Tudo bem. Eu consegui lembrar do negócio de lamê. Cultura Yoki. Ah, não, meu Deus, é a cultura Yoki chegando aqui. Cultura Yoki chegando aqui, chegou o senhorzinho com o carro de lamê. Oh. O Epilazio tá muito no clima do podcast, dando risada essa piada de tiozão. Desculpa, sou velha, né? Tudo bem. Eu sou da piada de tiozão. E aí, enfim. Aí esse anime, ele se passa em uma Veneza alternativa, assim, sabe? Ele se passa em outro planeta, esse planeta se chama Aqua, e é um planeta que tem... É um mundo meio que de fantasia também. Você tem seres ali que são, de alguma forma, mágicos. Você tem também... como é que é o nome? São tipo... Ai, como é que era? Eu não vou lembrar. É tipo, são tipo veículos que eles funcionam como aviões. Eu não vou lembrar o nome. Só que eles ficam mais... Eles são mais lentos, assim. Lembra muito os balões. Eu não vou lembrar o nome desses veículos. Mas são veículos que flutuam no ar. Dirigíveis. E são dirigíveis. Tem dirigíveis, e aí esses dirigíveis também são super tecnológicos. Então é um... É uma Veneza meio que... alternativa, mas com algumas diferenças arquitetônicas. E aí essa Veneza, ela se passa também 100%, é um local que é imerso na água ali. E aí tem essas pessoas gondoleiras, elas são responsáveis por guiar as pessoas, mostrar a cidade, porque é meio que esse planeta, esse lugar desse planeta se tornou um ponto turístico. E, enfim... E aí essa protagonista que a gente tem, a Akari, ela com esse objetivo de se tornar uma gondoleira profissional, ela e mais outras duas amigas, elas meio que se tornam aprendizes com uma profissional, que é a Alicia. É, essa Alicia, ela é aquela personagem super querida, um Ojo-sama, aquela personagem que qualquer coisa ela fala ara-ara no final da frase, e meio que elas... O anime, ele é meio que episódico, e aí cada episódio é, de alguma forma, uma aventura ou alguma descoberta que elas fazem desse mundo e desse espaço. E, enquanto isso, a gente tem esse cotidiano delas, e a gente tem os cenários que são bem bonitos, e tem toda aquela coisa da contemplação, e tem um... É um anime que ele é mais tranquilo, assim, ele não tem nenhuma narrativa super densa, nem nada do tipo. Ele realmente se passa só no cotidiano delas, e a gente conhecendo esse mundo que tem vários mistérios e várias coisas bizarras, ou quase sempre gira em torno de um personagem que vive naquele mundo e tá resolvendo algum problema daquele espaço ali. E, em resumo, eu trouxe esse anime porque ele realmente tá entre os meus preferidos de animes slice of life, assim, de cotidiano. E eu acho bem interessante, eu gosto bastante. E eu gosto como ele é desses animes mais contemplativos, só que ao mesmo tempo ele tenta criar um universo mais único, assim, meio próprio, assim, dele, sabe? É isso. Não sei se vocês assistiram. Eu estou chocado que o nome da boneca não é Aria. Que absurdo é esse? Pra mim, isso é Aria. Eu olhar a boneca e falar, olha a Aria ali. E não é Aria o nome da boneca? Absurdo. Não, não. Cadê a Aria do anime? Cadê? Quem é a Aria? Existe. É o... Aria é um gato alienígena que na verdade elas chamam de presidente. Acho que é presidente. Isso. Se puder. Você acabou com a Aria é um gatinho fofinho que existe nesse mundo alienígena. E aí ele é meio humanoide, assim. E aí tem... Enfim. Vou fazer o favor de apagar essa parte do podcast da minha mente. E vou continuar chamando a menina de Aria. Vai continuar chamando a Kari de Aria. É isso. É. Ela... Então é a Aria aí, né? Eu vi poucos episódios desse anime. Ele é bastante yashikei. Ele é bastante famoso, inclusive, desse grupo, né? Ele tem três séries, né? Isso, se eu não me engano, são três mesmo. Tem um OVA, se eu não me engano, que tem alguns episódios. Eu só vi as duas temporadas. São duas ou são três temporadas? Deixa eu verificar aqui. Eu acho que são três, que é o Aria de Origination, o Aria de... O restante é especial, é filme e OVA. São três. Isso aí. Eu sabia que o nome da menina não era Aria, tá? Eu já tinha quebrado isso na minha mente. Absurdo. Fazer o quê? Eu não lembrava, não sabia que era o gato, porque eu não lembrava, né? Porque eu vi dois episódios e dormi no terceiro. E eu disse, é muito bom, mas não é pra mim. Mas é bom, é bonito, é legal a ideia das gôndolas e tal. E é sobre isso, né? Sobre viver a vida, parar. Olhar para as coisas. É um respiro, é um convite. É um convite para respirar esse anime. Inclusive a trilha sonora é popular, tem a super... A menina de cabelo. É o Yashikei, né? Basicamente. O conceito geral de Yashikei é esse anime. Mas, enfim. Carlinho, que vai falar? Carlinho viu, né? Não tenho o que falar porque eu não vi o anime. Não vi, olha. Caralho, esse anime é 100% comigo. Eu sempre pensei que o Carlinho tivesse visto Aria, que é muito. Eu achava que o Carlinho era um dos maiores fãs de Aria. Eu também. A única história que eu tenho com Aria é que lá pelos vídeos de 2007 eu cheguei a baixar a primeira temporada, mas sempre me deu preguiça de ver e nunca vi. Eu tenho ele em algum DVD Meu que eu tenho Deus empurrado do de anime. Céu. Aqui. Eu baixei no antigo. Carlinho, eu abaixei no antigo Sat Animes House, lá de 2007. Mas... Cali, se você ver esse anime, ele vai entrar naquela lista de animes que você vê todo ano. Ali vai explodir. É isso. Sério isso? É espetacular. É tua cara, cara. É muito anime na tua cara. Minha única relação com Aria é aquela música do Skank, né? Que é bola na Aria, não altera o placar. Né? É, isso aí. Não, para, Luca. Para. Boa, Luke. Wesley, quem que é o próximo? É isso, então vai lá e Vilazzi. Ok, então saindo aí do momento de singelo, né, de olhar pro mundo, a beleza do mundo, e vamos pra guerra, né, porque, né, fazer o quê, né, por que não? Então eu vim aqui falar de Code Geass Rangyaku no Lelouch, o anime que me fez gostar de anime de mecha. Até perceber que ele é o menos mecha de todos os animes. Mas o mecha importa. Eu queria só dizer que, ante todos os malucos que não gostam de anime de mecha, que gostam de Code Geass, que vivem defendendo que, o mecha não importa, vai ler o mangá de Code Geass, que é uma bosta, é inacreditável, é exatamente um dos grandes motivos porque não tem mecha no mangá. Então, só pra deixar claro. Muito bom, é um anime que eu admito que quando eu fui assistir muito mais pela curiosidade desse design Clamp, né? Eu disse, a Clamp tá lançando um anime novo? Que diabo é isso? Mas é meio que só o design mesmo, né? Ele é um anime que ele é feito por uma galera que meio que saiu, né, da época da Sunrise, e que tinha trabalhado em Gundam Seed. Então, todas as semelhanças com Gundam Seed, que o pessoal adora falar, de fato faz sentido, mas é uma história que vai para lados diferentes, né? Ele vai contar essa história nesse mundo. Acho que 2026, infelizmente, é uma época que as pessoas não conhecem Code Geass, né? Mas pensar que esse anime já foi um dos mais populares durante muito tempo. Mas enfim, né? Pra quem não conhece Code Geass, Gakuen no Lelouch, ele vai contar a história desse mundo em que existem nações imperialistas e que elas invadem países, olha que louco. E a história vai se passar no Japão, que na verdade é conhecido atualmente como Área 11. Ele pertence ao Império de Britânia. E o foco da história vai acabar se passando com esse personagem, que é o Lelouch Van Britânia, que no final ele é uma pessoa renegada de Britânia. Ele era um príncipe, né, de Britânia, que foi expulso pelo pai dele. E ele é um cara super inteligente, muito, muito inteligente. E ele faz tudo pela irmã dele, mais nova, que é a Nanali, que é cega, né? Que ela ficou cega quando a mãe do Lelouch faleceu, né? E ele se preocupou com o pai dele por isso e tudo mais. Mas enfim, ele foi mandado pra Área 11. Lá ele conheceu o líder da época ainda do... um dos principais líderes dos japoneses ali na Área 11, que o filho dele virou um grande amigo de infância dele, que é o Suzaku, né? Que é basicamente como é que pode dizer assim? O padrão do personagem heróico que faz merda, porque ele quer fazer as coisas certas, mas as coisas não dão certo. E o Lelouch, ele é o contrário, ele é o cara inteligente, que ele vai fazer tudo que é possível para ter a vingança dele contra a Britânia. E a vingança dele começa a ter sentido, ele começa a conseguir fazer isso quando ele encontra uma garota de cabelos verdes, que ela tem habilidades sobrenaturais. Ele é uma garota imortal que tem habilidades sobrenaturais, que ela dá um poder para ele, que é a CC. Ela... é muito fedida a menina, né? A menina exatamente. É extremamente. Ou para alguns, o sítio. É melhor. E ela acaba dando o poder pro Lelouch, que é o poder do Geass. E esse poder, ele permite que o Lelouch, ele dê uma ordem a uma pessoa, qualquer ordem que seja, a pessoa tem que fazer, mas ele só pode dar a ordem uma vez, né? E aí, a partir com o uso desse poder e com a inteligência dele, o que é muito interessante, tipo, não é só o poder, né? Não é só ter o Geass que ele consegue fazer as coisas, que ele realmente é um cara que bola uns planos muito foda. Ele cria essa figura como se fosse um salvador dos japoneses que vai se rebelar, que é o Zero, e ele começa uma rebelião contra a Britânia que vai mudar o mundo. Assim, sem brincadeira, ela foi uma série que, não só pra mim, mas pra muita gente, né, que tinha um certo preconceito com o anime de mecha, ela mudou a opinião de muita gente, embora, de fato, ele não tem menos tropes que a maioria dos animes de mecha tem, embora estejam lá uma boa parte. Assim, era só besteira o fato de eu não gostar de anime mecha, só o problema é que eu tinha começado com Gundam Wing, esse que era o meu problema. Mas, então, Code Geass, ele acabou se tornando a série uma das minhas preferidas. Então, até hoje, ele é uma das minhas séries preferidas, assim, na vida, porque eu acho é muito bem bolado. O roteiro dessa série é muito incrível. Inclusive, partes que eu não gostava antigamente, depois, com o tempo, eu fui refletir, e eu acho muito interessante, sabe, virar voltas problemáticas. Por exemplo, ao final da primeira temporada, acontece uma parada que, na época, eu fiquei muito revoltado. Mas meio que faz muito sentido, porque senão ia ser só um final feliz qualquer, né? E na verdade é uma virada, uma quebra muito grande para ter uma continuação incrível, né? Tudo bem que ele foi além do que deveria, se você levar em consideração que pós o anime, né? Se só considerar o anime, eu acho que ele termina perfeito e tal. Mas se pós o anime ele tem outras coisas, tem um filme que são anos depois, né, do retorno do Lelouch, que ele é canônico, pero no mucho. Ele é canônico dentro da história, mas os próprios autores consideram que não precisa, se você não quiser, você não precisa se preocupar com isso. É só porque o pessoal queria muito, né, ver o Lelouch de novo. Ele acabou gerando spin-offs e outras obras. Na verdade, a ideia original era que Code Geass fosse uma franquia multimídia com várias obras, tanto que o subtítulo Rangyaku no Lelouch era para ser a primeira história. Só que meio que foi a única que deu muito certo, né? Porque a Boku no Kito, apesar de ser muito bem animada, ela não caiu tanto assim nas graças das outras pessoas. E os mangás, eles, em geral, não foram tão bem assim. Eu, particularmente, eu tive 3 mangás de Code Geass e o único que eu gosto é o da Nunali. Enfim, teve muita coisa, peça de teatro, adaptação, live action, não exatamente, eu não me lembro se teve um filme live action, mas teve várias adaptações para teatro, e é um negócio que também acabou virando super famoso, então outros animes, eles acabaram passando a referenciar Code Geass, e é isso aí, né, Code Geass, tá aí, eu ainda gosto bastante de Code Geass até hoje. Eu gosto bastante, é um dos animes que primeiro que eu vi de Mecha. Acho que Evangelion viu, foi o primeiro meu, né? Uhum. Comecei tranquilo, né? Evangelion não é Mecha, Luke. Então, existe esse papo, né, do puritano do Mecha, né? É. Se você fala que gosta de Evangelion e Code Geass pra falar que gosta de Mecha, fudeu. Sua opinião é totalmente válida pra eles. Você virou um pedaço de bosta ambulante na frente deles, né? Por outro lado, a galera que não gosta de Mecha e gosta desses dois, fala isso, tipo, ah, eu gosto, mas isso não é Mecha, né? Eu gosto. Ah, na época, né, a diversão era os memes com o Suzaku, né? É, sim. Que aí fazia o Suzaku girar como uma Beyblade, porque o golpe mais conhecido do Suzaku era dar uma giradinha com o Mecha dele, né? E eu gosto, me divirto, Orochikun maravilhoso, né? Sim. Um boneco totalmente infiel contra a Britânia, desde o começo. E eu acho o final da primeira temporada maravilhoso. Eu gosto até mais que o da segunda, tá? Eu acho ele muito foda. Eu gosto mais da segunda, mas a primeira vez que eu vi da primeira temporada, eu ficava irritado, porque, tipo, tava tudo certo, ia terminar super bem. E aí acontece aquilo. Mas é muito foda, na verdade. Primeiro, o problema só é que eles não souberam o que fazer, né? Com o final da primeira temporada, né? E aí a segunda, eu acho que começa abaixo, por causa do... Porque eles não sabem o que fazer. Eles meio que dão um reset em tudo. Inventam o irmão pro Lelouch, que a gente não fazia ideia que por caralho era aquele boneco, né? Mas me diverte. Gosto muito de Code Geass. Gosto muito da abertura, né? A primeira abertura é um absurdo. Sim. É a música que ficou gravada aí pro resto da minha vida. Eu gosto bastante, Code Geass. Estou tudo assim, da série de TV, né? Do filme, eu acho mais ou menos. O Akito é legal e tal. Aí, o filme, as coisas eu já não vi. Já perdendo. E os mangás são, em geral, ruins, né? Mas é isso. Wesley e Carlinhos, quer falar uma coisa de Code Geass? Não vi Code Geass. Caramba, não vi Code Geass. Caramba, as pessoas. Que coisa, hein? Tudo bem. Então. Não, eu sou obrigado a falar. Não, eu vou ser muito sincero. Code Geass nunca me interessou. Então. Não, tudo bem. Eu comecei a ver. Eu tentei ver Code Geass 3 vezes. Até hoje não fui pra frente. Então. Mas eu achei ruim, mas eu pretendo ver. Só que uma coisa que o Vilas falou que é muito correta e é muito certa é que naquela época, 2006, até meados de 2008, o Code Geass era o boom. Sempre top 5 e melhores animes de toda uma vida era Code Geass. Code Geass tinha que estar nessa lista. Era obrigatório, quase. O Death Note de Mecha, Carlinhos. Era o Death Note de Mecha, exato. Eu também ouvia isso. Ouvia. Animes parecidos com Death Note, Code Geass. Saiu na mesma época, Death Note, inclusive. A pessoa da Clamp tende a copiar as coisas. Né? Então... Mas é a Clamp que eu fiz o design. Quando só fez design. A gente sabe, o Wesley é só zoeira. Só encheu o saco. Codiguias, se ele for copiar alguém, ele copiou o Gundam Seed. Não o Death Note. Então, foi Deus. Copiou o Death Note. Não copiou, não. Mas, enfim. É isso. Então, vamos aqui ver qual é o anime do Carlírio. Então, vou falar de um anime que tem o seguinte slogan. O slogan é Protegendo Nossos Vizinhos por 400 anos. É um slogan até bem simpático. Esse foi o primeiro anime que eu vi inteiro em minha época de internet. E foi o primeiro anime que eu acompanhei sem saber que era de temporada. Porque eu maratonei ele no mês de abril de 2006. Tendo que ele era da temporada de janeiro de 2006. Então eu maratonei ele sem saber que ele já havia finalizado naquele mesmo ano. Inocência dita tudo. Um anime simpático, caracterizado por ser mais para um público infantil, infanto-juvenil. Simples, de enredo básico, mas cativante à sua forma. Com personagens cheios daqueles estereótipos bem da época, mas e não só da época, né? Mas muito bons mesmo. Um trabalho artístico, técnico, já para a época era bem normal, não era nada muito chamativo. Mas isso é Kajikara Mamoru, é o anime que eu escolhi para falar no cast de hoje. Guardian Ninja Mamoru, né? O Guardião Ninja Mamoru. Mamoru, esse rapaz que usa óculos nerds a pedido de sua mãe. Porque ele tem que esconder um segredo de todo mundo, de toda a sociedade, né? Só pra usar no original, seria o Ninja das Sombras Mamoru, tá? Isso. Pode ser. É que eu fui mais pelo nome que adaptaram nos Estados Unidos. O nome dos Estados Unidos, que é Guardian Ninja da Mamoru. Mamoru, isso. O Kagemori Mamoru, ele usa um óculos de nerd pra esconder a sua verdadeira faceta, que é de ser um ninja do clã Kagemori. Mas por que ele faz parte desse clã ninja? Inclusive os pais dele fazem parte, pai e mãe fazem parte desse clã. Porque conta-se na história do anime que há 400 anos atrás, um ninja chamado Kagemori, né? Ele protegeu uma pessoa muito importante, um senhor muito importante em alguma região ali do Japão. E protegeu de uma maneira exemplar, extremamente exemplar. A um nível desse senhor tão importante ter pedido para o Kagemori se ele poderia proteger a família dele daquele momento para sempre. E o Kagemori, muito solícito, vamos dizer assim, disse que sim, será um prazer para protegê-lo e sua família. Então, a partir desse momento, criou-se a chamada proteção aos vizinhos. E nisso passaram-se 400 anos, chegamos à nossa época atual. Tá? E nessa época atual, nós estamos vendo a última descendência desses vizinhos, que são a família Koniako. Então, a família Koniako está nessa última descendência. Então, esse é o momento do clã Kagemori proteger a última linhagem. E essa última linhagem, obviamente, tem marido, tem esposa e tem uma filha. E essa filha desse casal é a segunda protagonista do anime, a Yuna, a Koniako Yuna. Uma moça bonita e tem uma voz um tanto quanto irritante e cujo cérebro não funciona muito bem, tá? Não estou sendo pejorativo, realmente era uma pessoa muito infantil na maneira de pensar, de ver as coisas, de ser extremamente positivista. Porém, ela tem um grande coração, uma grande amiga, adora esportes, em especial o tênis, e vê no Kagemori aquele amigo inseparável. E de fato, o Mamoru, tirando o fato dele ter que proteger a Yuna desde criança, e a missão dele é proteger a Yuna, ele sempre foi um grande amigo dela. Ambos foram sempre grandes amigos. Para vocês terem uma ideia, sempre que a família Koniako vai se mudar de casa, a família Kagemori também se muda e sempre para uma casa vizinha deles. Como consegue isso? Não sei, mas consegue. Então, esse estigma de proteger os vizinhos é tão forte dentro do clã Kagemori que para onde os Koniakos forem, os Kagemoris têm que ir atrás. Não há segunda opção. Não existe. O Mamoru, fora desses arquetipos ninja, ele se coloca como um garoto extremamente sem graça na escola. É estudioso, que usa os óculos nerds para mostrar ser uma pessoa totalmente desengonçada, coisa que ele não é, na verdade, mas ele se mostra como desengonçado, como desinteressado sobre o que ocorre ao redor dele, tudo aquilo que ocorre ao redor dele, devo dizer. Mas sempre o foco dele é proteger a Yuna. Esse anime, ele apresenta outras personagens, tá? Personagens de apoio, que cada uma a sua forma, e devo aqui dizer que esse anime é um harém, mas é um harém infantilizado também, cada uma dessas meninas a sua forma gostam do Kagemori, tá? Ou acabam gostando dele, por diferentes razões. Por exemplo, tem a Aire, a Sawagashi Aire, que é uma menina extremamente rica, nada de dinheiro, e ela só trata mal o guri, ela só trata mal o Mamoru de tudo quanto é forma. Mas ela trata mal para esconder o que ela sente por ele. É uma maneira meio estranha de dizer eu gosto de você, mas é a maneira dela, né? Temos a Maputatsu Tsubaki, que ela é de um clã samurai Maputatsu. E ela conheceu o Kagemori por linhas tortas, vamos assim dizer. Chegando a lutar contra ele, achando que a Yuna fosse uma vilã e o Kagemori protege uma vilã. Depois que tudo explicado, a Tsubaki acabou, obviamente, se afeiçoando pelo Mamoru. Temos a Hattori Amami, que é uma prima de segunda ordem do Mamoru. E a família dela, Hattori, é uma família subordinada ao clã Kagemori. E a Yamami, ela... Como é que eu posso dizer? Ela sempre se vê como uma irmãzinha que o Kagemori não tem, que o Mamoru não tem. Só que ela é afeiçoada e apaixonada por ele também. E por último, e não menos importante, a Komogakure Hotaru. Aqui eu devo dizer, o clã Komogakure é rival do clã Kagemori. E o intuito dela de ir até Tóquio, onde mora o Mamoru, é se vingar da família dela, de uma derrota que a família dela sofreu para a família do Kagemori. E ela acaba visando o Mamoru para fazer essa vingança. Eu não vou entrar em maiores detalhes, mas o motivo dessa vingança é extremamente estupefato. Extremamente estupefato. Episódio 6 do anime conta tudo. É o sexto episódio, conta tudo. Tudo. Pois bem, o anime é cheio de humor, é cheio de piadas, mas é cheio de momentos sérios. Momentos em que o Mamoru se confronta entre ter que proteger a Yuna por obrigação ou proteger a Yuna porque ele quer. Também entra em confrontos internos do tipo, em dado momento a Yuna cria coragem para falar o que sente. Mas será que o Mamoru está preparado para ouvir da Yuna o que ela sente por ele? Será que ele realmente está preparado para isso? Será que ele não esconde algum sentimento por ela também? E as outras quatro meninas? Cada uma à sua forma gosta do Mamoru. Só que o Mamoru é aquele tipo de protagonista que não consegue enxergar o sentimento de ninguém. Em especial dessas outras quatro. Não tanto da Yuna, mas das outras quatro que citei. Então ele é sempre do tipo, o que está acontecendo aqui? O que é isso? O que está havendo? O anime tem um momento eti, tem um único momento eti, que é no final do sétimo episódio, quando alguns aliens descem em Tóquio para estudar a humanidade. Alguma coisa assim. Mas é um anime, na sua essência, no seu geral, fofo, um anime fofo, é um anime bacana de assistir, é um anime que tá naquela lista que eu sempre revejo uma vez por ano, muito mais pelo saudosismo de ser sendo o primeiro anime completo que eu vi graças à internet do que qualquer outra coisa, e é guardado na minha memória por causa disso, assim como o Negai Twins é guardado em minha memória, como Tsubasa Chronicle também é guardado em minha memória, Tobits, Onegai Teacher, e por aí se segue. animes dessa minha primeira leva via internet. Então, é muito por causa disso. Kaji Karamamuru eu consigo recomendar. Bem de boa, bem de boaça. Só que é aquilo, tem que estar preparado para ver uma história e cujo público direcionado é para aquele tipo de pessoa que vai ver de boa. Tipo, vai ver de boa, vai entender e é isso. Então, aqui encerro minha participação nesse cast falando sobre Kaji Karamamuru. É isso. Alguém aí quer comentar algo? Acho que eu vi um episódio, mas eu não, já tava na vibe de não querer mais ver na arena, então acabei deixando pra lá. É, não é meu tipo de anime, né? Não é meu tipo de anime também. Eu vi um episódio porque eu tava curioso, porque é o único anime da lista aqui que eu não conhecia. Mas aí eu não tenho o que opinar porque eu só vi um episódio. É isso. Eu fiquei curioso. Mas o primeiro episódio foi legal. Ah, o primeiro episódio de Kaji Karamamuru eu classifico como aquele modelo de primeiro episódio bem-vindo, que explica todo o ambiente do anime, já no primeiro episódio. É a porrada seca na cara. Mas não explica é todo o ambiente. Mas não é um primeiro episódio de Futako Alternative, que engana você, porque é o melhor episódio do anime. Não, esse aí também, esse aí... Só não dizer que o melhor episódio de Futako Alternative é o segundo, não o primeiro, mas tudo bem. É, pra mim é o primeiro. Enfim. Então vai lá, Luke, sua vez então. Suzumiya Haruhi no Jutsu, ou a melancolia de Suzumiya Haruhi, é um dos animes que é a espinha dorsal do meu crescimento como otaku. Assim. É um dos animes que me criaram. Que me pegou no colo e falou: é aqui, essa loucura aqui que você vai entrar. Você quer entrar? Exato. Boa sorte. Ele fala sobre um Kion, que é um menino que só quer viver a vida dele, né? Kion é um fudido, né? Kion é um coitado que tá lá na escola. Ele é um este nível. Ele tá na escola dele tranquilaço e tem uma menina meio doida que senta perto dele, que cada dia da semana ela vem com um cabelo diferente, né? E um dia não aguentou. Um dia ele teve que perguntar: por que você faz isso, né? Por que você é assim, moça? Por que você é louca? E aí, a Suzumiya nunca mais largou o coitado do Kion. Ainda mais que ele falou que ele gostava mais de cabelo curto, né? E aí, ela, no outro dia, tá aparecendo com cabelo curto, né? E aí, a gente descobre que a Suzumiya não é só uma garota doidinha. Ela é Deus. Ela é Deus. Ela é Deus, só que ela não sabe que ela é Deus, né? E o Kion vai descobrindo, vai entrando em contato com personagens que sabem que a Suzumiya é Deus e cada um tem seu ponto de vista do que fazer com ela, né? Tem a Yuki Nagato, que ela é um... Ele é um androide? É um robô, né? Ela é alienígena. Faz tempo que eu vi. Ela é uma alienígena que não tem emoções e... E você fala, que alienígena, tá mal. Aí tem a Mikuru, que aparentemente veio do futuro. Mikururu. Isso a gente fala já, cara. A gente fala disso daqui a pouco, cara. E tem o Koizumi, que tá lá pra encher o saco só. Que anda de olho fechado. E ele é um Esper. Ele é um Esper, pois é. Chato pra caralho. E aí você acha, não, o pessoal tá exagerando, né? Não é isso, né? Tem a Tsuruya, né? Que a Tsuruya é maravilhosa. Mas aí a Tsuruya não faz parte do cast principal, né? E aí, aos poucos, a gente vai percebendo que, na verdade, tudo é verdade. Realmente é uma alienígena, ela é uma viagem do tempo, o Koizumi realmente é um Esper, e a Haruhi é realmente Deus, né? E a grande parada é que eles... essa ideia desse fantástico existe, mas ela meio que não sabe, né? Ela quer que exista, e por isso existe, e ela não sabe. E eles têm medo que ela descubra que esse fantástico, né? Essa ideia fantástica de, tipo, há uma alienígena, um viajante do tempo, um Esper, e outras coisas fantásticas existem nesse mundo, ser descoberto por ela, porque em algum momento ela vai cansar disso, e aí ela pode ficar... ela ficar de saco cheio e recriar o mundo de novo. E aí, porque de uma forma eles apareceram, foi um desejo dela. E tem, e a Harui... e tem a coisa mais importante do mundo, que é Kyonkun Dewa. O Haruhi, então, decide criar um clube que é para espalhar a diversão por todo mundo. E, por algum motivo, ela consegue trazer como um buraco negro de desgraça. Ela traz todos os bonecos que ela não devia reunir, né? Para esse grupo do clube da escola. E o coitado do Kion que tá lá, porque um dia ele comentou do cabelo. Assim, o Kion, em algum momento, ele deixa de ser um coitado mesmo. É a Zarina, né? Que é a menina rabusa. A Mikuru, que é... sofre bullying, é molestada pela Haruhi, ela não pode fazer nada, coitado. Uma assalariada do futuro que não pode fugir, né? E, cara, o Haruhi, o original, né, o 2006... ele é um caso muito maluco, porque ele lançou semanalmente, mas ele lançou com os episódios um seguido do outro na timeline, né? É, você assistia o primeiro episódio, o filme que eles gravam pro festival escolar, e você não entende porra nenhuma do que está acontecendo. Porque o filme é um resumo do anime. são pessoas que não sabem atuar, e a própria da Mikuru sendo molestada, sendo gravada, né? E você não entende o que caralho tá acontecendo. E o primeiro episódio, de verdade, na timeline, é o segundo episódio, né? E aí vai, pula do segundo pro do meio pro último, e o último passa antes da música, e você, caramba, que loucura, né? E me criou. Eu falei, cara, que loucura, que maluquice que é esse anime, né? Eu assistia tentando entender o que estava acontecendo. Ia no fórum da UOL Jogos, parte de anime, pra gente conversar sobre o que estava acontecendo, o que estava rolando, tentar grudar a timeline uma na outra. E foi muito divertido, assim. Foi uma das experiências mais gostosas que eu tive com o anime até hoje. E esse lançamento foi uma escolha... em conjunto do estúdio com a Rede TV, porque a obra é baseada na Rede TV, não a Rede TV, a rede que transmitia, pô. Ah, bom. Porque a obra é baseada numa novel que de certa forma sai até hoje, ela é normal, assim, ela não tem esse lance de ser toda maluca, assim. Ela tem uma ordem normal de série, como qualquer outra. E aí acaba que a série, ela tem essa maluquice. Pra você ver a série na ordem completa, você tem que ver a primeira e a segunda temporada, porque aí elas se encaixam, né? Normalmente, só vê a primeira e a segunda temporada, que é o que tem todos os episódios, né? É um remake de 2006, na ordem certa, com episódios a mais. Quando a segunda temporada saiu, eles decidiram relançar os episódios de 2006 na ordem correta e aí inserir, né, entre os episódios de 2006, os novos episódios. De certo, a segunda temporada, ela tem, se eu não me engano, a mesma quantidade de episódios da primeira? Não lembro agora. Não, é o dobro? É bastante. Não, é porque não conta. Você tá falando... É a mesma quantidade. São 14. São 28 episódios no total, mais o filme, que é um dos espetáculos de filme de anime mais incríveis que já foram feitos. 14 daquele jeito, né? Porque tem o Endless Age, que são 6 episódios. 8 episódios. Enquanto o anime de 2006 foi uma das raízes, né, do meu cultura otaku, o de 2009 foi um dos meus traumas, né? Que assisti semanalmente e Endless Age foi alguma coisa, né? É um arco do anime que eles estão em loop temporal e o anime fica 8 episódios no loop temporal sem mudar muita coisa. É desesperador. Muda um pouquinho. Endless Age, ninguém esquece isso. Todo episódio muda, mas muda bem pouquinho. Maldito Endless Age. Eu gosto. Hoje e o filme dia, é espetacular mesmo. Em retrospecto, eu gosto. E o Endless Age, ele é a base para o filme, né? Então... Fora que esse anime foi um dos que catapultou muito a Kyoto Animation, né? Sim. A Kyoto Animation foi para outro degrau depois de Suzumi Haruhi. Questão de marketing, questão do... E todos os dubladores também, tá? Todos os dubladores desse anime, eles se catapultaram absurdamente na carreira deles, né? Alguns seguiram mais fortes, outros, por causa de hate aí da galera, acabaram tendo bastante problema, né? Mas, por exemplo, a dubladora da Haruhi, né? Teve todo um problema por causa de um romance dela. E aí depois ela ainda teve um tumor no cérebro, mas pelo menos era benigno e tal. E aí acabou que ela teve outros papéis importantes em outros animes, mas não tanto, assim, né? Mas o Kion é praticamente um dos dubladores mais conhecidos dos animes desde então, que é o Tomokazu Sugita, né? Fora que foi muito explosivo no meio otaku, né? É muito ame ou odeie. Ou você ama Suzumi Haruhi ou você odeia. Não tem muito meio termo. E é engraçado pensar como um encerramento, né? É. Foi algo que explodiu em tempos antes de YouTube ser tão popular quanto é hoje, né? Sim. E tem muito vídeo de otaku dançando que provavelmente já são pai e mãe. E o filho pode acabar batendo e vendo um vídeo do pai ou da mãe dançando aí. O encerramento de Suzumi Haruhi. Ah, Luke, mas a dancinha da Haruhi viralizou no TikTok. Isso aí. Esse aí, Luckstar, é um que fez a infância de muita. Infância e adolescência de muita gente ter isso aí na internet, né? Ainda bem que eu nunca me filmei dançando isso na roça. A música, o encerramento, a dança foi tão viral que a Kyoto Animation animou totalmente o encerramento com uma dança, né? Pro Blu-ray. Sim. E aí foi loucura, porque aí já o resto da dancinha, e aí mais gente dançava. E foi incrível. Assim. Suzumi Haruhi no Yutsu foi muito bom crescer, né? No meio ataque com ele. Assim. Eu devo ter assistido. E todo ano, supostamente, vai voltar, né? Esse vai ano, voltar. Supostamente, vai voltar também. Né? E aí, falaram, todo ano, né? E aí todo ano é alguma coisa especial, geralmente feito por fã. E muito eu acho bem. Que se voltar, tem que ser remake de novo. Tem que refazer desde o começo. Tem que refazer desde o começo. Não é que eu acho a animação ruim, é porque eu acho que pessoas mais novas não vão voltar pro anime antigo. E o problema é que eles nunca vão ter a mesma sensação, porque nunca vai funcionar de novo esse lance de sair com os episódios tudo em ordem zoada. Não, isso aí já acabou. Tanto que no 2009 não tem. Pois é. Mas é fantástico. Eu sinto saudades do tempo que eu baixei animadíssimo o Blu-ray e assisti 35 vezes o Blu-ray de Suzumi Haruhi no outro. E que... Eu sei até hoje a letra de God Knows, de cor, assim. E eu chorei a primeira vez que eu percebi que ela estava cantando sobre o último episódio. E eu ficava, meu Deus, que anime absurdo, maravilhoso, ela de coelhinha cantando, meu Deus, a melhor coisa do mundo. Eu tenho ainda saudades. Eu tenho umas figuras dela e da Zahina. A figura dela na sala. Olhando pro nada, né? E da Zahina mostrando, a Zahina adulta mostrando pro Kion a estrelinha no seio dela, né? Então, no seio dela? É que a tatuagem de estrela fica, não no mamilo, né? Mas fica bem no lado. É tatuagem, é pinta que ela tem. É uma estrela, pô. É uma pinta, né? É uma pinta, tá, mas é uma estrela, né? Bom demais. Eu tenho uma Haruhi coelhinha também. E realmente, assim, o filme é uma das melhores coisas já produzidas na história da humanidade. É foda, é muito bom. E é triste que tem que ver o anime primeiro, né? Pra você conseguir absorver ele inteiro. Assim. É. A Nagato se tornou uma das personagens mais tristes da história da humanidade porque esse filme pra muita gente. É. Mas é isso, Suzumi Haruhi no Yutsu, a melancolia de Suzumi Haruhi. É demais. Mas A experiência que eu tenho com Suzumi, falar bem rapidinho aqui, é esse miserento desse episódio zero, e sem brincadeira nenhuma, eu assisti ele 4 vezes seguidas, tô sendo muito sincero, assisti ele 4 vezes seguidas pra eu ter certeza do que eu tava vendo. Aí quando eu tive a certeza do que, eu tava vendo, pelo menos certeza do que eu tinha naquela época, eu pensei, tá, vou acompanhar. Achei loucura, vou acompanhar. Aí veio o episódio 1, aí eu comecei a me perguntar, caramba, o que, que isso tem a ver com aquilo que eu acabei de ver? O que, que uma coisa tem a ver com a outra? Exatamente. E aí entrou tudo aquele... Exatamente. Aí foi entrando aqueles episódios, como o Luke bem falou, que não tem ligação direta um com o outro, é fora de ordem. Aí depois o que tinha de site de fora colocando essa é a ordem correta de ver os episódios, papapá. Aí o pessoal azuclinava. O melhor resumo que eu posso dar é Suzumiya Haruhi é ótimo, é excelente. É, se eu tivesse na época de falar de animes obrigatórios, com certeza eu colocaria Suzumiya na lista, porque fantástico. Fantástico esse anime. O episódio 0 é o resumo de Suzumiya, tá? Só pra avisar. E Vivi da Kurama e Kurama. E o. E Kurama! Suzumiya deu tão certo que depois que eles fizeram o Lucky Star, é cheio de referência de Suzumiya Haruhi. É muita referência. É que era do mesmo estúdio, mas ainda assim. É de fato, né? Tem bastante referência e tal. É porque o Lucky Star ele começou meio mal, né? Teve todo aquele problema, mudança de diretor do terceiro episódio e tal. E aí eles foram pro estilo mais Suzumiya. E aí foi que bombou mais. Mas enfim. O Kyoto Animation se deve muito a Suzumiya, assim. Existia Kyoto Animation antes de Suzumiya e Kyoto Animation depois de Suzumiya. O próprio traço dos animes copiou muito Suzumiya na época. Sim. Mas aí Keion e destruiu tudo. Todo personagem de anime de Suzumiya protagonista era um Kion. Veio Keion e atropelou, assim. E aí mudou. Todo mundo queria imitar Keion. Isso aí. Mas aí é bom que a Kyoto Animation com o tempo foi se desfazendo e ficando mais múltiplo, assim, coisas. Mas enfim. É isso. Vamos aqui para aquele momento de falar de outras obras. Então, vamos lá. Começando pelo Wesley, né? Vamos lá, eu trouxe três, já que a Rafa falou de alguns, né? Três não, quatro, na verdade. É Higurashi no Naku Koroni, que eu acho espetacular, anime de terrorzinho. Deixa eu riscar ele da minha lista, peraí. Sim. Isso aí. Feio demais, feio, mais feio que bater na mãe, mas era legal. Mas era legal. O episódio 1 é um episódio insuportável. E aí você vira com o cutelo, e aí você diz, ok, eu vou ver. As crianças derretendo na tela com traço horroroso, mas o final é muito legal. O cara morre de bolinho, o bolinho tem uma agulha, você fala, eita porra, que caralho é esse? É bom demais. Dois filmes que eu coloquei na lista aqui, que é o Tokio Kakeru Shoujo, que saiu em 2006, que é do Mamoru, dirigido pelo Mamoru Hosoda. Uhum. A garota que saltou no tempo, muito legal, muito bacana. É um filme que eu tinha que rever, porque assisti muito novo, né? Eu não absorvi tudo. É, quando eu vi, eu gostei. Eu gostei. Na época que eu vi, eu gostei. Ele é baseado em um livro clássico, assim, do japonês. Não, eu gostei quando eu vi, mas... Dizer que eu entendi é foda. Tem várias adaptações, inclusive, dele em live action e em outras mídias. Olha só. Páprica, que é do Satoshi Kon. Esse aí é muito bom, maravilhoso. Mais um pra arriscar de novo. Esse é doideira. Esse é doideira. Já risca o plot dele de não diferenciar ele também. Tem outro filme aí também, gigante, desse ano. Mas já arrisco. Não, se for um filme da Ghibli, é ruim. Exato, tá certo aí. Qual é o filme da Ghibli desse ano? Arrisco aí Carliro Canon 2006, que eu gosto. Eu gosto de Canon 2006, é muito legal. Deus, é um bom anime de drama. É verdade. Ele é um dos filmes mais fracos do Ghibli desse ano aí, é verdade. Mas não era isso que eu tava falando, não. Eu tava falando de outro, tava pensando em outro. Mas Canon é muito bom, eu gosto. Os animes daquele, drama, e é isso. Esses são os animes. Então, vamos lá. Sou eu, né? Então, eu escolhi. Tem muita coisa boa, assim, em 2006 e tal. Eu tentei escolher coisas que não são tão famosas. Então, pra pra expandir um pouquinho, né, pro público aí. Então, começar com Shingami no Ballad, que é uma adaptação bem curtinha de um mangá que é mais longo, né? Tanto que a obra ela é pouquíssimas coisas, são 6 episódios só. Mas eu, na época, eu chorei pra caralho com esse desenho. Muito bonito. Boa. Também. Ele tem uma pegada... é um drama com um pouquinho de Yashikei. E eu gosto bastante dele. Tem uma versão live action que também é legal. Assim, a série ela segue mais a novel. Então ela é maior e tem outras coisas, né? Mas o anime é espetacular. 6 episódiozinhos. Dá pra matar muito rápido, né? E é muito bom. Hack também, acho que foi o primeiro anime sobre a indústria assim, que eu vi, porque depois que fui ver como que pare e outras coisas, né? Genshin, acho que foi o primeiro, depois Hack. E eu gosto bastante, assim, eu sei que ele não é espetacular, mas eu acho ele simpático e eu gosto dele até hoje. Pena que a única outra coisa que teve de anime de Hack foi o OVA de Hack, que saiu no mesmo ano e nunca mais teve nada. O Makai Senki Disgaea, que é baseado na famosa franquia de jogos táticos Disgaea, que eu não gosto. Já tentei várias vezes jogar Disgaea e eu não consigo gostar, mas eu gosto do anime. O anime é legal. A maior parte que gosta da série não gosta tanto, mas eu acho legal. Assim. Ele pega uma das histórias, né? Disgaea tem várias e tal, e coloca nesse universo meio maluco. Eu acho divertido. Coyote Ragtime Show, que é um anime de piratas espaciais, ou coiotes, cowboys espaciais. Enfim, eu acho legal, é um anime bem diferente, né, do que a gente vê hoje em dia. Ele não é nada espetacular, mas eu gosto bastante porque ele é bem diferente do que a gente está acostumado. E nunca mais saiu um anime meio parecido com ele. Eu acho legal isso. E, por último, um OVAzinho, que é a melhor versão desse, porque tem a série de TV que é abominável, que é o Kyonogononi. Kyonogononi é muito bom o OVA, são 4 episódios só. É um anime de comédia com criancinhas, e que é muito engraçado. Tem lá seus problemas, algumas piadas, mas, no geral, ele é bastante engraçado, se você levar na boa, na parte de ser brincadeira, que é o dia no... na sala 5-2. Depois teve uma versão pra TV que é odiosa, é ridiculamente ruim. Assim. Mas é. Qual que é o nome dele? Kyonogononi. Kyonogogo é de 5, Noni, que é de 2. Ah, tá. Today in Class 5-2. E é isso. Esses são os livros. Então, o Carlinho. Ok, né? Vamos então para minha lista. Só vou falar rapidinho o nome dos animes. Listei o limite de 5 aqui. Começar com NHK Nyokozo. E eu gosto bastante. Você vê que eu tenho um trauma dele por causa do maldito mangá que eu fui ler dentro do ônibus de longa data atrás. Nunca vou me esquecer. Que também é muito bom, mas não é pesado. Não, é que a página que eu tava lendo era pesada. Daí eu não ele é mais pesado, porque ele foca mais no uso dele de drogas e outras coisas, né? Sim, mas o problema não é a história, o problema é a cena. A cena em questão da página, da maldita página que tava virando dentro do ônibus. Aí se o pessoal começou a cochichar. Se não for um bebê gigante de fralda, como no anime. Não. Eu sei que você não é. Enfim. Um dos grandes traumas aí, que é o episódio que o cara começa a ter uma web namorada, né? Exato. Sim. Dramático. Babaca e mais um outro cara. Os grandes traumas aí. Enfim. Ah, é o episódio que ele inicia em foto de mulher lá e fica baixando no computador, é assustador? Ah, isso, tem. O episódio que ele vai entrar numa religião que a pessoa se mata. Que a pessoa se mata. Então, voltando aqui, depois desse, a segunda temporada do meu amado Honey the Clover, que é de 2006. Sim, muito bom. Maravilhoso mesmo. Um anime que eu gosto bastante de recomendar até hoje, que é o Bimbou Shimai Monogatari, das irmãs pobres. E a mais velha tem que cuidar da mais nova. E E assim, elas vivem numa harmonia quase impensável dada a crítica à situação financeira delas, né? Se ajudam, se entendem, compartilham bons e maus momentos. É um anime muito bom. O Rabun Tsukiga Noboru Sora, que dividiu opiniões na época, bastante chorei, opiniões. Chorei na época, tem que admitir. Chorei, fazer o quê? Também chorei. Ela tava morrendo, a menina tava morrendo, que triste. É, mas assim, é interessante. Não vou dizer que não é interessante, porque é. E é uma história minha sobre um cara que namora uma garota em estado terminal. Exato. Meu Deus. E, assim, não é o que você tá pensando, tá? Realmente, é um anime bom. E pra finalizar, Bokura Gaita, um anime de romance, adolescente. Nunca consegui. E eu não gosto. Tentei várias vezes, dropei todas. Eu adoro esse anime. Adoro, amo, recomendo. Não consigo. Me sinto maravilhado com esse anime. Dropei. Então, esse Orange... Eu tentei muitas vezes. Eu tentei também. Os dois eu tentei. O Orange eu vi tudo e detesto. Esse eu não consegui. Enfim, eu gostei. Então, Bokura Gaita, aqui nessa lista de 5 que eu trouxe, ele está um nível abaixo de Honey the Club e 2 níveis abaixo de Negakan Yokuzo, entre os animes que eu recomendei desses 5 aqui. E é isso. E você, Kalilia, fala de Zero no Tsukai, então? Não, eu assisti Zero no Tsukai, mas não é um anime que eu recomendo. Entendi. Se nem o Kalilia recomenda. Ninguém aqui recomenda isso. É difícil, viu? É difícil. Esse é difícil. Assisti. Recomendo? Então, aí é outro. Eu também vi ele todo, mas deu livre. Que todo mundo aqui viu. Eu não vi. Eu vi 2 episódios. Era a época que eu ainda não dropava animes, eu ia até o final. E aí veio o terceiro dessa mítica história da mesma personagem. Foi dando ar e eu disse, aí não dá não. Aí você tá de sacanagem com a minha cara. Isso eu não consegui ver. Com a área de anime. Mas Shakugan no Shana, que pra mim era a mesma coisa, eu vi até. Não, Shakugan no Shana foi o primeiro desses. Mesma coisa. É... Eu vou falar aqui. Primeiro, eu tenho que falar, tá? Tem que falar dos grandes, né? Que é Nana, que é Death Note, que Death Note foi gigantesco. Eu nunca terminei o anime de Death Note, porque eu tinha lido o mangá e eu não queria ver o anime. Acho muito subestimado. Eu vi porque... a parte final, que eu acho mais legal no anime do que no mangá, inclusive. O povo muito reclama muito, porque realmente a parte final é muito ruim. Eu gosto. E o Ouran, pra mim, assim, são 3 classe A. Eu nunca gostei de Ouran, cara. Não consigo. Adoro Ouran. Eu gosto de Ouran. Todo mundo adora, menos eu. Eu vou falar aqui alguns animes que eu não teria coragem de assistir atualmente. E de certa maneira, é o Cidade de Vampiro. e que eu não teria paciência pra ver hoje, mas eu gosto do final das contas. Vamos lá. O primeiro é muito por causa do Geishiken, tá? Que é o Kujikibiki Unbalance. Você viu a série? Você viu a série? Eu não vi essa série. É uma merda. Eu gosto. Eu gosto muito dos OVAs, né? Do Kujikibiki Unbalance, que é a serinha de OVA, que é do primeiro Geishiken. Essa daí eu vi só poucos episódios, porque é difícil achar. Eu vi o Kenichi, né? O discípulo mais poderoso, Kenichi, que é um anime que é aquele que é o harenzão, que o cara dá um soco, os homens ficam normais, de boa, as mulheres perdem toda a roupa. Todas. É impressionante, as roupas das meninas, elas são feitas de papel, né? Mas eu gostava, eu li o mangá inteiro desse anime, assim. Eu gostava. Tinha umas porradinhas, boa. Não tinha. Era ruim. Era ruim. É ruim. Katekyo Ritmo Reborn. Bom demais. Não me vê me falar mais de Reborn aqui. Eu falo porque o começo é terrível. O começo é uma das piores porcarias da história da humanidade. Eu gosto. Eu sou um dos caras que defende o começo, mas ninguém gostava ao ponto que o mangá decidiu, não, eu não vou fazer outra coisa. Vamos virar anime de porradinha, né? Porque, cara, o humor de Ribona era terrível. Ter que ver ele pelado o tempo todo, porque tomava um tiro na cabeça. Chatíssimo. Ribona continuava ficando pelado depois. Mas quando ele vira a